mais amor à vida, mais valorização. Pra levar a vida, enxergar o meu destino, orar, pedir pra Deus pra não acabar sozinho. Chega de maldade na mente, chega, agora eu vou ser diferente. Várias amizades conquistadas que não dei valor, atitudes tomadas que só me trouxeram dor. Acomodado não, eu não vou ficar, eu quero ser excelente, eu quero conquistar o mundo inteiro, uma vida pela frente. Maninho que tá fudido e não desiste, esse é gente da gente. Brasileiro, guerreiro, assim que é. É pobre, mas não se deixa ser tirado pra mané. Um sentimento bom, palavra de irmão. Bota fé, carrego dentro do meu coração. Aí parceiro, vai, esquece o teu passado, trabalha no presente pra um futuro conquistá-lo, lutar. Quer dizer trabalho, conquista, lutar. É o sentido da nossa vida. Para parceiro de reclamar da vida, o tempo passa e leva junto tua autoestima. Cadê você? Cadê? Que não foi mais trabalhar, que há muito tempo parou de estudar. Cadê aquele mano sangue bom? Cadê? Cadê aquele mano que me dava inspiração? Onde? Altas ideias, planos de vida, mas tudo não acabou. Eu ainda tô na correria, claro. Também tenho saudades dos tempos da ziquinha, dos corre pela cidade. Lembranças. Mas agora o sentido da vida é seguir em frente. Lembranças boas nunca mais saem da minha mente. Amor, você já sentiu no seu coração? Amor pela família, sua mina, os seus irmãos. Muita gente, eu sei, ainda não sentiu. Mas o amor é quem vence nossos desafios. Amor no coração te motiva pra vida. Amor pelos irmãos, a amizade cultiva. Então tenta, parceiro, viva de paz e amor, que logo o tempo passa, cê vai ver como mudou. Sonhar, sonhar, vivemos de sonhos. Sonhamos todo dia, desde quando nascemos. Só quero ficar com minha família e ser feliz, cultivando as amizades como eu sempre fiz. Se Deus quiser e Ele quer, eu tenho fé. Criar meus filhos e mostrar a vida como ela é. Não é assim que tem que ser, reflita você. Viva de paz e amor, atitude e proceder.